Fazer quem é você, para me julgar, para me julgar. Apontar sem tentar entender quem é você, pra ignorar, pra ignorar. O amor que existe entre nós, feche os olhos, ouça sua própria voz. Oriente, rapaz. Respeito, fé, prosperidade, amor ao próximo, necessidade, arte em prol da liberdade, música pra eternidade. Um grande mestre, não para de aprender, dos olhos das crianças eu consigo ver. Não posso esquecer que enquanto eu viver, vou lutar pelo amor que existe entre eu e você. O sol não fosse nascer, se a lua não fosse brilhar, eu vou lutar pelo amor que existe entre eu e você. O sol não fosse nascer, se a lua não fosse brilhar, eu vou lutar pelo amor que existe entre eu e você. Enquanto eu vivi o rap, tá comigo, já me fez herói, já me fez bandido. Realizei 1 milhão de sonhos, me afastei de 1 milhão de amigos. Em cima do palco me sinto mais VIP, me disseram que eu não ia chegar. Cheguei e mostrei que a gente pode sonhar. O meu coração ainda bate, tô vivo e sigo por qualquer caminho. Viela de qualquer favela, mansão de qualquer condomínio. E sempre vai ter alguém pra apontar, cada um com a sua história e ninguém pode julgar, não. Porque o rap não tem cor não, a alma não tem cor não, o talento não tem cor não, somos todos irmãos. Porque o rap é compromisso, sabotagem é professor. Um som com crioulo, um sonho que o rap realizou. Que o rap não tem cor não, a alma não tem cor não, o talento não tem cor não, somos todos irmãos. Então vamos nos unir pra fazer coisas impossíveis. Se separados somos fortes, juntos somos imbatíveis. Se o sol não fosse nascer, se a lua não fosse brilhar, eu vou lutar pelo amor que existe entre eu e você. O sol não fosse nascer, se a lua não fosse brilhar, eu vou lutar pelo amor que existe entre eu e você. O sol não fosse nascer, se a lua não fosse brilhar, eu vou lutar pelo amor que existe entre eu e você. O sol não fosse nascer, se a lua não fosse brilhar, eu vou lutar pelo amor que existe entre eu e você. Somos imbatíveis.